Atuar nesta sala e logo aqui e agora é um estímulo e é também um misto de ambição e de responsabilidade também. Claro que sim, tem um estímulo extra, de facto. Esta sala representa a sala onde eu cresci, vi os primeiros concertos, o próprio festival foi onde eu comecei a dar os primeiros passos, portanto nos workshops, na altura organizados pelo festival, que entretanto se tornaram naquilo que é agora a Big Band, portanto é uma formação contínua ao longo do ano, e acima de tudo voltar a casa, que é um regozijo enorme, poder tocar para as pessoas da minha terra. O que é que o motiva mais no jazz? O lado criativo? O lado criativo, poder improvisar, poder transpor barreiras, criar novas harmonias, coisas menos feitas e mais criativas, de facto. Já agora, janela porquê? Janela porque, antes de mais, isto nasceu dos poemas. Portanto, era uma tentativa de juntar dois mundos que me são familiares, a música e a poesia. E a janela simboliza precisamente aquilo que eu chamo o espelho da alma, ou aquilo que eu tento pôr nos poemas, que vem desde as emoções, às paisagens que eu vejo. Adeus, professor. As paisagens que eu vou vendo e tento traduzir em sons, portanto acaba de ser uma janela para o mundo e acaba por ser uma janela também da minha alma e das coisas que eu sinto e vivo. E sendo jovem também espera, mas que se abram janelas, não é? Claro que sim, espero que seja uma janela para o mundo acima de tudo, e a ideia é sempre progredir e tocar noutros cenários, noutras paradas. Em Portugal é possível sonhar e ser profissional de jazz? É possível, sim, a muito custo, mas existem organismos suficientes para não desistirmos. Acima de tudo, através do associativismo e das plataformas que temos criado, portanto, juntos temos ganho alguma força. A Porta Jazz é um exemplo disso. E com esta vontade de remar contra a corrente, temos conseguido, passo a passo, novas conquistas e apoios de autarquias e tudo o resto. Portanto, eu julgo que o futuro cabe-nos a nós construir, e as coisas não estão assim tão mal. Há sempre ponta para onde se lhe pegue. É isso que eu penso. É difícil classificar os jazz? Esta sonoridade tem classificação? Eu prefiro não a classificar, na realidade, mas a ter, eu chamaria-lhe música improvisada com base em canções. Portanto, é sempre essa dicotomia que nos apraz contrastar. Portanto, por um lado a improvisação, as partes mais livres, por assim dizer, e por outro lado a canção, que é um formato que me diz muito e que eu gosto de usar. Esta sonoridade também exige uma perfeição na técnica? Sim, sim. Eu diria que as melodias não são especialmente difíceis, mas acima de tudo exigem uma comunicação de banda muito, muito ativa. Daí será se calhar um grande motivo para ter escolhido estes músicos. São pessoas que eu conheço há 10 anos e com quem passei pelos tempos de estudante no Porto e tudo isso. Portanto, acaba por ser um estímulo nesse sentido da interação de banda e naquilo que nós fazemos, mais na vertente da improvisação até, e até onde é que podemos chegar. Portanto, sim, exige apetências técnicas que de facto eles têm, julgo eu. Não haverá por vezes um certo exagero no caos sonoro? Provavelmente. Isso tem tudo a ver com o contraste que nós procuramos. O caos versus a ordem, que aliás é um dos temas. Portanto, não é algo que nos preocupe, embora gostemos de fazer música para as pessoas, tendo noção de que causa mais, será uma coisa que se pode tornar perturbadora. Mas às vezes a ideia é também pôr o dedo nessa ferida e despertar algo mais visceral. Esta sonoridade provoca 8 ou 80? Eu penso que sim, pelo menos a intenção é essa. Próximo espetáculo? Próximo espetáculo agendado, na verdade não temos nada agendado, mas vão continuar a acontecer coisas no Porto, com outros projetos em que eu estou envolvido, normalmente no âmbito da Porta Jazz, como tinha dito, e o próximo desses será o Bounce Lab de Mané Fernandes, no dia 27 de novembro, em Santo Tirso. Vai haver nova jam section, vai atuar de novo lá, no Barbarrica? Eu espero que sim, se a jam continuar a existir. Vai ser no Gretua? Vai ser no Gretua, pronto, estou a saber agora. Eu julgo que sim, sempre puder estarei lá, porque sendo da zona de Aveiro tenho todo o gosto em contribuir para esses movimentos. Já agora, como é que analisou o apoio do público e a receptividade do público? Eu fiquei bastante contente, estava um número de pessoas bastante aceitável e fiquei contente de ver a casa composta desta forma.